Estamos aqui ao pé da letra, Rádio Sarau, com Cauê Procópio, o nosso amigo paulistano já. Não, baiano. Baiano, baiano. Sangue baiano corre nas minhas veias. Perfeito. É, tem um poeta pernambucano que eu vou tomar as palavras dele. Eu não lembro o nome do poeta, infelizmente, tem que procurar depois. Mas ele diz, eu vou transpor para mim: a Bahia é minha mãe, São Paulo é minha mulher. Eu não vou deixar de viver com minha mulher para voltar para viver com minha Entendi. mãe. Respeito a minha mãe e respeito a minha mulher. Perfeito. E escuta, amigão, projetos novos, como é que vai? Quais são os próximos projetos? Pois é, vamos lá. A gente está gravando um clipe de uma música agora do EP, né? Somos muitos. Eu acabei de voltar, como eu disse, agora da Sim. Europa. Eu não sei quando vai ao programa, mas sexta-feira agora a gente vai fazer um show no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, Ok. um espaço bem Legal. bacana. E o nosso projeto agora é trabalhar com esse CD. Eu vou até explicar um pouquinho de por que chama Somos Muitos. Porque mais de 30 músicos gravaram esse CD. Eu imagino que mais de 20 pessoas trabalharam na produção, pessoas que tiram fotos, fizeram a capa, que fizeram a arte, que fizeram a divulgação do trabalho que a gente lançou aqui na Funarte. Então, e de todas as pessoas que vão ao show, que compram o CD, enfim. Por isso que o nome do CD é Somos Muitos. Mas com esse contexto dessas novas inquietações Sim. do povo brasileiro, agora que aconteceram, esse nome para mim foi muito muito emblemático. Para mim, essas pessoas na rua também somos muitos, Entendo, sabe? claro. Então, ou essas pessoas estão comandando com a caneta lá e mudam essa estrutura e pensem um pouquinho em agradar o povo, que é quem colocou eles lá. Ou essa coisa vai mudar, né? Ou vamos continuar na rua, porque eles não podem conosco. Nós somos muitos. Entendi. Então, quer dizer, por enquanto é a divulgação desse trabalho esse ano. Nós lançamos agora, né? Nós lançamos agora esse trabalho, a gente lançou agora em janeiro. E aí fizemos muitos shows aqui em São Paulo. Vamos voltar agora em outubro. Em outubro a gente vai abrir o Festival de Cinema Brasileiro em Munique, com esse Sim, trabalho, legal. né? E vamos fazer a Casa de Cultura também da Áustria e vamos fazer um show em Paris. É o que está Que legal. Esse marcado. E agora. nova esses novos projetos na Europa veio por causa da tua turnê ou já tinha também já programado? Pois é, a gente já tinha programado Áustria e França, né? Mas agora nós fizemos três espetáculos em Munique e fomos convidados para abrir o Festival de Cinema Que legal, Brasileiro em Munique, que agora em outubro. fantástico. Fiquei muito feliz, Não, evidentemente. é fantástico. E como isso agora é plural, né? Vamos colocar world music, né? Que praticamente é o que vão classificar isso, né? No seu trabalho, né? Acho que é como um festival de cinema, né? Tem o filme falado em inglês e tem o filme estrangeiro, que qualquer língua do mundo é Sim, filme né? estrangeiro. E eu acho que qualquer música que não seja música falada em inglês vira world music É, para mais ou menos eles. isso. Né? E nós ainda dizemos que a música é inglês, né? E o resto. O resto. A gente não chama de inglês de world music, né? Até porque eu não ouço rádio no Brasil, né? Assim, eu ouço raramente rádio, mas eu gosto muito de ouvir indicações de pessoas que eu gosto, que eu conheço o gosto. Eles me indicam artistas, eu vou lá e vou descobrindo esses artistas. E eu ouço já os que eu conheço, que eu gosto, enfim. Mas lá na Alemanha, na Holanda, eu ouvi rádio. 90% das rádios, 90% das músicas que eu ouvi na rádio são em inglês. Exatamente. Inclusive na Alemanha, inclusive na Holanda, que tem o Dutch holandês e o Dutch Sim. alemão, eles ouvem Mas eu música vejo em que é inglês, né? engraçado, né? Eu tenho um amigo meu que mora na Alemanha, e é músico lá, né? E eu fiz uma entrevista com ele aqui na rádio, e ele falou que a maior dificuldade que tem é você encontrar um músico na Alemanha. Porque você consegue encontrar músico clássico, músico, né, de orquestra, você consegue encontrar violonistas perfeitos, mas não esse de que a gente tem aqui. chama três, quatro pessoas, vão para o estúdio e começam a compor e começam a inventar, porque a maior dificuldade é o ritmo, né, que eles têm. Ah, mas Assim, a cabeça deles é claro que diferente da sim. nossa, né? Assim, eles são acadêmicos. Você pensa em músico acadêmico, ele tem aquela coisa de ser músico acadêmico, de ler uma partitura, pôr a partitura na frente e sair ali. Mas nós, essa nossa miscigenação tão consagrada com, nos livros do Milton Santos, por exemplo, de misturar o índio, o branco, o negro e pegar o swing de todos eles, né? Porque o português não tinha tanto swing, mas o português tinha aquelas canções, aqueles menestréis que contavam aquelas Sim. histórias. Aí você pega o swing do índio, aí você pega aquela música quase monossilábica do swing do negro, né? E aquela música quase monossilábica do índio, que é o tu-tu-ta, que Sim. tem um tempo que é só deles, né? Não é o tempo. Você mistura tudo isso, para a cabeça do europeu, bicho, é É, difícil, eles não conseguem, eu eles não vejo conseguem assim misturar. que quem inventou o loop, né, foram aqui os índios e os africanos, né? Os portugueses Ah, chegaram e sim. fecharam. Não, vamos fazer oito. Pois é. Fechou o loop, né? Você sabe que nos shows que eu faço, eu toco em bolada, né? E nos shows que eu faço fora do Brasil, eu falo, eu vou tocar agora um rap, porque o inventor do rap, o rap é Que é o brasileiro. repentista. O Jackson do pandeiro fazia rap, com uma melodia muito mais rica que as melodias dos Rhythm and americanos. poesia, né? Exatamente, o que o Jackson do pandeiro fazia, tocando pandeiro e naquela coisa dele. Sim, que É é rap. o caso, é o que a gente falou aqui no sarau também, que a gente colocou que os raps, né, são os repentistas urbanos, né? É que tem aquela coisa da origem, né? De buscar a origem americana. Origem americana, que o rap nasceu em 78, né? No Harlem, nos Estados Unidos. Não, pô. 1950 aqui, desculpa falar palavrão. 1950 aqui, o pessoal do Nordeste tocava pandeiro e cantava aquela embolada, que nada mais que um É, rap. mas aí não registrou, né? Como rap, né? Daí Pois é. dançou, né? Mas os japoneses registraram até o açaí como se fosse É, rap, mas né, aí é bicho? que tá. Essa é a natureza humana, né? De pegar, né, e dar aquela registrada. É que nem o blues, né? É que nem o blues, né? Que a gente tava falando blues, né? O blues, na verdade, ele nunca foi tocado em instrumento, né? Ele era um cântico, né? Dos africanos. E daí até que um cara chegou, vou botar no violão, né? Mas faltava uma nota, porque o blues é tocado em cinco notas e na quinta nota ela não tinha frequência, não tinha violão nenhum com a frequência, né? Da quinta nota. É porque o ouvido africano, assim, o que que acontece? Eu vou primeiro fazer uma comparação que para mim é lógica. Para muitas pessoas não é, mas para mim é lógica. O blues e o samba são irmãos. Sim. Sabe? O verdadeiro samba e o verdadeiro blues, para mim, são irmãos. Enquanto os negros americanos catavam algodão lá e cantavam blues, os negros brasileiros cantavam É, café aqui, né? não era da mesma tribo, né? Mas, né? Não era da mesma tribo, mas essa coisa da música de trabalho, né? A música de trabalhar. O blues é a música de trabalho. Agora, o ouvido do negro americano que fez o blues é diferente do ouvido europeu. Não que seja diferente. Vamos lá. O europeu, eles colocaram a escala musical numa gramática. Sim. Que o Papa, lá, o Gregório e o Ambrósio, né? O canto gregoriano, o canto ambrosiano, os papas lá decidiram que ia ter uma gramática escrita para definir as escalas musicais. Só que o negro africano, ele não está lá na escala europeia, ele não está Tava na seguindo essa gramática. escala quase que genética, né? Não, cara, ele está seguindo os harmônicos. O blues não é nada mais do que ouvir nos harmônicos. Qualquer som que você faz assim, ó, você dá um tapa, você tem uns harmônicos ali, que são definidos pelo ouvido. O ouvido vai ouvir. É quando você pega uma corda de violão e você apertar no meio, você vai ter metade né? Metade do tom daquela, né? Uma oitava. Não, Deixa eu entendi, tentar entendi. explicar. O violão tem. Nós temos 12 notas, 7 notas, mais com sustenidos bemóis, a gente transforma em 12 notas numa escala. E essas notas vão se repetindo, ok? Em Sim, oitavas acima ou sim. oitavas abaixo. O ouvido do negro africano, ele tem essa coisa dessa repetição que não entra numa escala. Então é por isso que a escala de blues vai ter cinco notas, porque são as notas ouvidas nos harmônicos. Entendi. Que o Papa lá ignorou isso e que escreveu daquela maneira, porque quem usasse a Blue Note, por exemplo, lá ia para a fogueira. Se você faz uma tríade, um acorde de tríade lá, que dá um acorde de blues, tu ia para a fogueira na Inquisição, entendi, né, amigo? Então, você não podia fazer. E ainda vão, né? Aqui vão para a fogueira do esquecimento. Pois é. Aqui pois ainda, é. Ainda a gente tem. Se a gente faz alguma coisa dissonante demais, os caras colocam a gente em mid off. Mas não é só isso, não. Eu acho que qualquer pessoa que faz uma música de qualidade hoje, que já não seja medalhão, fica meio em mid off. Porque a gente. É claro que a gente tem a internet para. Que é o a único fuga, né? meio de divulgar É nosso o trabalho. subsolo, né? O underground. Exatamente. Mas o grande mainstream hoje não está interessado muito nisso, não. Acho que, na verdade, nunca esteve. Mas em um determinado período da música mundial, né, quando o Ray Charles gravava com orquestra, quando o João Bosco entrava no estúdio e tinha uma orquestra para acompanhá-lo, eles prestavam atenção nisso e davam. Hoje não mais, né? Acho que, infelizmente, e não estou falando mal do rock, que eu adoro rock and roll, mas infelizmente, nas décadas de 80, pensando em Brasil, quando entraram as bandas de rock, de quatro membros, cinco membros, fizeram aquele show lá, que saía muito mais barato para as gravadoras, eles esqueceram da grande importância de você fazer um belo arranjo para a música, uma bela. E isso vai diminuindo de uma maneira que hoje você tem um padrão para você fazer sucesso, que é fazer uma estrofe, fazer duas vezes o pré-refrão, repetir 15 vezes o refrão, aí mete lá estrofe, pré-refrão, 15 vezes o refrão, e se for uma coisa que pegue o povo, né, tipo mais se eu te pego, sei lá. Não devia nem estar falando isso aqui, mas vira sucesso. É o enlatar, né? É o enlatar, né? Quando passa para a parte industrial, enlata, né? E concordo com você quando diz que não está interessado. Está interessado no resultado do processo. Bem, meu amigão, vamos ter que guardar as outras perguntas para uma outra oportunidade, pode ser? Como sempre, seja bem-vindo e foi um prazer falar com vocês, legal, né? Falar com você, e quando eu digo vocês aí, os espectadores, sim, né? E sempre bem-vindo, eu Não, que muito agradeço. obrigado, e a gente percebe aqui que, na entrevista, que ganhamos aqui um grande amigo, um grande parceiro. Provavelmente aqui nós veremos outras vezes. Próximo projeto que você tiver, já está convidado para passar aqui em primeira mão, passar para nós aqui, pode ser? Bem-vindo, sempre, claro, está Perfeito. combinado. Muito obrigado também aos ouvintes da Rádio Sarau que ficaram com a gente até agora. Aqui no Ao Pé da Letra, semana que vem, nós teremos outro convidado para falar sobre composição, música, arte, tudo que a MPB e a música mundial pode nos trazer. Um abraço, tudo de bom para vocês, até a próxima.